Todo dia faço diferente. É olho por dente, é dente por olho. Assim engrosso meu molho. Não caibo na gaveta. É vendaval na avenida. Foda-se a encomenda. Furo greve de fome. Como mulher, como homem. Provo do meu veneno e quero repetir. Todo dia faço diferente.